Flor da Mocidade, by Machado de Assis. Read in Portuguese for LibriVox.org, by Catarina Miak. Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade. Nascida aberta para o amor, eu conheço a mais bela flor. Tem do céu a serena cor e o perfume da virgindade. Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade. Vive às vezes na solidão, como filha da brisa agreste. Teme acaso em discreta mão, vive às vezes na solidão. Poupa a raiva do furacão, suas folhas de azul celeste. Vive às vezes na solidão, como filha da brisa agreste. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno. Que a flor morta já nada val, colhe-se antes que venha o mal. Quando a terra é mais jovial, todo bem nos parece eterno. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno. End of poem. This recording is in the public domain.